Por volta de 2 horas da tarde de quinta-feira, no quilômetro 629 da BR-277, a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de contrabando. Um ônibus que estava já no perímetro urbano de Céu Azul foi abordado. No coletivo com placas de Curitiba, foi apreendido pela PRF uma grande quantidade de cigarros e outros produtos contrabandeados. No veículo estavam 18 passageiros. Os cigarros estavam distribuídos na parte inferior e dentro do próprio coletivo. Mercadorias diversas também estavam dispostas em todo o interior e em qualquer espaço possível de ser armazenada. Desta forma, todos os envolvidos e os produtos contrabandeados, bem como ônibus, foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu. Uma equipe reforçou o transporte do coletivo até Foz do Iguaçu, tendo em vista a necessidade de dar segurança à equipe da PRF, pois a Receita Federal vem registrando constantes ações de indivíduos que tentam incendiar os ônibus apreendidos, a exemplo do que já aconteceu tanto em Foz do Iguaçu quanto em Medianeira e Céu Azul. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.